levante o braço quem está no auditório. Ela interage com a plateia, a plateia aplaude. Porque vocês foram responsáveis, né, por estar lá realizando com os conselhos municipais as nossas 224 conferências municipais. Não foi, né, o Piauí bateu